patati. Bicho patatá. Na Bahia tem, tem, tem, tem. Na Bahia tem, ô morena, coco de vim tem. É. Na Bahia tem, já mandei comprar. Máquina de costura, ô morena, ferro de engomar. Na Bahia tem, já mandei buscar. Boneca de couro, ó morena, fole de assoprar. Na Bahia tem, tem, tem, tem. Coco de vim tem, ó morena, na Bahia tem. Oh, oh, oh. Na Bahia tem, tem. De costura, morena, ferro de engomar. Na Bahia tem, já mandei buscar. Boneca de couro, morena, fole de assoprar. Na Bahia tem, já mandei buscar.